agora, tá no programa. 66, coteja. Gabriel Coral, do Social Sócio, motor de 1208. O transporte pela defesa é o 2070, por quê? Gente, nós não localizamos as informações local. A defesa aérea está na linha nesse momento. Por enquanto, aciona o 5166, aguarde novas instruções. Gente, o 5166 aguardando novas instruções. Cascadel. Tá, Salvador, boa noite. 2228, Apacaria, CM da Delta. Remota 13. Autorização. 228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT Oplor, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5136, proteja. 228, Vitória da Conquista, 180, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Oplor, 208, 5136, 2228. Protejamento com Edson para pushback sumamento. Parei, 2228. 5, secundário 12545 e tenta a coordenação da PRO dissipar. Bom voo. Obrigado, boa. P03, aciona 2070, chama no canal previsto conforme briefing. Copiou, aciona 2070. Vai acionar o 2070, acionar 2070. Correto, chama para o táxi. Vou parar quando for para o táxi, por favor. Bom, Salvador, 3291, táxi 3, Alfa. 3291, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, SPS, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 0402, pronto para 4. Pronto para 4. 09402, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Saída da El Nedeirume, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5135, proteja. Correto, para prospeccionamento. Posição 2895, Fox. 2895, obrigado e boa noite. Continue reporte visual com a cabeceira, vento variável 029, pista molhada. Visual, fecha. Comodoro, boa noite, até 3178, informação Delta, cruzou 200, parou no 50 na Mari. Boa 3178, via chegada Mari, desce até o nível de voo 050, mais os milhos aí. 18050 vai descer na Mari, via 3178. Fox Lima Pulse autorizado, pista no zero, vento variável com 03 nós, pista molhada, Mike Fox Trot Lima. Mike Fox Trot Lima, tem livre de pulso. Zero para o táxi. Do Nago, pessoas a bordo? 06, 062. Sente meia dúzia a bordo, altímetro 1018, para o táxi chame torre 198, decimal 95, bom voo. Mike Fox Lima, solo, Zona 9, libera a direita, chame solo em 121, 1. Obrigado, boa noite. Bom dia. Pessoal, Lima, prossiga. A gente informa seu parte destino. Via Alfa é forte antes da Juliette. Tam 3178. Desvia esquerda para evitar 050 de pro, aproximadamente 20 milhas. Livre desvio 3178. Posso falar de vaduna, senhor? Pode autorizar. Muito obrigado, Tam 3178. Foxtrotina, táxi via parte principal, na Lima, chame torre 1-1, confirme. Gente, altímetro 1-0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, sua 9-5, com voo. Dois, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 310 graus com 049, azul 9402. Tano 080, voando Dunas é presente, o Tano 3, 1178. 78, 10 para 2000 pés, autorizado LS, 1018. 2000 com 1018, autorizado LS, Tano 3, 1178. Foxtrot Lima, táxi via Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da pista, 17. Padrão final da 10, gol 1172. Chama a torre agora, 118-95-1172. 295, você volta. É. 9402, decolou os 26, chame controle, frequência 1208, uma boa noite. 1208, obrigado, senhor, uma boa noite, bom trabalho, 9402. Autorizado. Autorizado a ingressar Quebec, efetua o cruzamento da pista no 7, prossiga táxi até o pátio 5 na minha escuta, Mike Fox Tat Lima. Entendeu? Autorizado, letra da presidente, 9402 azul. Salvador, muito boa noite. Uno 72, sinal da 10, baixar para baixo. Uno 72, boa noite. Tráfego avistado, pouso livre no 0, vento variável 03 nós, pista ainda molhada, gol no 172. Livre pouso no 172. Estacionar a frequência livre, uma boa noite, Mike Fox Trot Lima. Salvador, passarem do 2328, posição 3 com o meu, para pushback a ser 2228, o plano que temos aqui era para 0220, confirme se foi feita a DLA? Vamos confirmar, aparentemente sim, houve um atraso hoje, mas deve ser providenciado. O senhor não tem aí por enquanto, né? Nas mensagens aqui nós não conseguimos localizar. Legal, eu vou colocar a empresa aqui, então queira se considerar meu pedido de push, eu volto a chamá-la. Gente. Uno 72, no solo aos 30, 3-0, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1, 1-1-72. Direita 211, boa. Boa. Antes da Juliette, 0013 já ingressou no hotel, confirme? Confirmo, ingressou no hotel para cruzamento. Cruzamento imediato, autorizado o cruzamento imediato, Cascavel 03. Imediato, Cascavel. Torre Salvador, boa noite, Altan 3178, passou Simbra, estabilizado no X-Ray. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Temos uma aeronave que está cruzando a pista no momento, aguarde autorização de pouso, TAM 3178. TAM 3178. TAM 172, dá passagem ao tráfego da Força Aérea que vai ingressar via Delta. Vai dar passagem do colega da Força Aérea, gol Monos. Solo, Cascavel. Então 3178, o vento no momento 310 graus, 04 nós, pista molhada, pista livre, pouso autorizado, TAM 3178. Autorizado, pouso 10, TAM 3178. Dois, dois, oito, na escuta. Boa, 9751, datando 08, pushback acionamento. 9751, aguarde para o pushback acionamento. Na escuta. Capresuno 78, solo aos 34, libera a direita, solo em 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, obrigado, boa noite. Boa noite, nada. TAM 3, 178, ingressando Alfa no Cisco. Excelente, TAM 3178, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, TAM 3, 178. Táxi via Juliette, portão número 7. Juliette, portão número 7, voo no 172. Chama agora Recife, 125, 1, alterno no 3325. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. 223, TAM, livre das restrições em TAP, desce para 2.000 pés, ajuste 1017, autorizado ele. Cascavel 03. Ali decola Cascavel 03. ingresso da aeronave da Gol, pode iniciar o canal 7 enquanto? Nasceu uma pós parada da aeronave da Gol no portão 7, em coordenação com a equipe de solo, autorizado, chama para o táxi. Sim, 7 3178, táxi via Juliette, portão 6 dúzia. Juliette para o 6 dúzia, tanto 3178, obrigado, boa noite. Do 2228 na escuta? 2228 na escuta, prossiga. Ok, o centro autorizou neste horário o seu plano, então quando pronto, chamo para inspecionamento. Prossiga, a gente está pronto para funcionar. Autorizado, chamo para o táxi. Obrigado, vai chamar. Cavalo 03, decolou os 38, chama agora o controle 1208, boa noite. Boa controle 1208, boa noite. Controle, boa noite, Cascavel 03. 03, boa noite, sobe 180, voa Coral. Cadê Coral, Cascavel? Autoriza direto Coral para o Cascavel 03? Boa Coral, Cascavel 03. Voando Coral, Cascavel 03. Boa tarde, nosso 751 da TAM, temos 105 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 56. Confirma PLB? 1-0-5. Gente, 1-0-5 a bordo, altímetro 1-0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, 1-8-5-9-5, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 2-8-9-5, 1-17, para 9-7-5-1. Impacto 2228 da Passarelo, está com 50 no PLB, 130 alternando Salvador. Alternativa? Salvador. 150 a bordo, altímetro 10 no 7, táxi via parte 3, chama para ingresso no pátio principal. Parte 3 vai chamar para ingresso principal, 2228. Passeiro 2228, táxi via Índia Alfa, no pátio de espera Torre 1, no noite adicional 5, bom voo. Índia Alfa, 7295, obrigado. Controle Cascavel 03, qual é o seu teu número de via esquerda para evitar formações? Boa noite, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento variável com 03 nós, o T9751. Ali decola, pista no zero, 9751. Cascavel 03. Tenta chamar agora a DQ0, frequência livre. Bora DQ0, Cascavel. Muito boa noite, 2228, na Alfa Próxima. Boa noite, a Lima tem cabeceira no zero, passaria do 2228. A Lima tem, 1 no zero, 2228. Está 9751, decolou já curvou na direita, evitando formações, está na proa 190. Cliente livre dos desvios, mas escuta 7751. 7751. Localizador com Campo Vista, está 9223. 223, chama agora a torre 118-95. 1895, tá 9223, boa. Oi, boa noite, tá 9223. Tá 9223, boa noite. Continua a aproximação, pista no zero, vento variável 039, informarei pista livre. Sente, tá 9223. Zero 2228, decolou os 47, chame controle, 1208, uma boa noite. 208, até logo. Tchau. 9223, avistado, pouso livre 10, vento variável 039, 9223. Livre pouso, pista 10, até 9223. 18 a passarela, decolou. Pode sobre 180, livre das restrições, voa Elefa 2228. Elefa, presente 180, solicita final 120. Faz autorização, nível 120. Sobe até o 120. 120, obrigado. 751, vai precisar voar da Gelda, presente. Só pro Edel? Da El, desculpe, da El. Da El, autorizado. Vota da El, só 360, tá na 751. Acelerador 2228, autorizado nível 120. Exato, 120, 2228. São 9751, sobe restrito, nível 340. 340 restrito, 9751. Controle 2228, solicita a proa 290 por 03 milhas. Autorizado para 280 após Elefa. 290 corrigindo, após Elefa. Oi Salvador, boa noite, azul 4220, cruzando 290 para 120. Vou ITAP dessa vez. ITAP 5000, azul 4220. Dois, dois, três, no solo 51, libera a direita, solo 1211. 211, direita, vou na distância 9223. Solo, bom dia, tá, 9223, livrou na pista. Bom dia, tá, 9223, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, cruzando da Juliette, tá, 9223. Da Juliette, 9223 da TAM. 9223, táxi via Juliette, 13 da remota. Remoto, 13, tá 9223. Uno chama agora Recife, 1251, alterno 1332. 1251, correndo a secundária? Secundária 13325. 3325, 397751, boa. Boa. Controle Salvador 2228, passarinho de volta. Siga 28. Consegui alterar o meu nível, se não autorizar novamente no 60, a gente já tem. Faz a autorização do 160. Aguardando, a princípio 120. Beleza, 2228, autorizado, nível 160. 160, autorizado, 2228. Muito obrigado. Do 4220, 2000 pés, livre LS 1017. Ok, 4220, 2000 pés, 1017, livre LS 4220. Passarelo 2228, chama agora Recife, 1288, alterna 1260. 2228, 1260, obrigado. CLS, WDZO, Azul, 422A. Azul chama Torre 11895. 295. Salvador, muito bom dia, Azul 4220, final de 7 milhas. Vicente, avistado. Informo chuva leve sobre o aeródromo no momento. Chuva leve, o vento sul com 5 nós. Checa o trem pouso livre, pista no zero. 4220. Chuva leve, ingresso pela informação, Azul 4220. Vento 1.60 graus com 0.79. 160.7, obrigado. Nada. Metro 220, solo 0505, libere a direita, solo 1211. 211 a liberar. 214, 220. Gonçalo, Salvador, Boa Azul, 4220, Azul 4220, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 6 esquerda. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 6 esquerda.